Hello, my friends on Earth. I have seen your planet from the outer space. Your planet is up for vote. Podcast número 1, parte de eletricidade, eletrônica, eletrotécnica, óptica, micromecânica, metrologia, endoscopia, microscopia, equipamentos cirúrgicos manuais, rent-free, peças de mão. Estarei nesses podcasts falando sobre diversos assuntos. Assuntos pertinentes ao conteúdo programático dos cursos em questão. Nesta apresentação, explicarei detalhadamente todos os conceitos de uma forma simples, sem muitos termos técnicos, utilizando de analogia, natureza, ciência. Espero que todos tenham uma boa audioaula através desse podcast e, em caso de dúvida, cada um será acompanhado por um formulário onde terá um espaço para que você possa fazer perguntas e recebê-las imediatamente com suas respostas inteligíveis. Podcast sobre eletricidade. Comumente, estamos sempre emitindo videoaulas na parte da eletricidade, onde muitos perguntam o porquê disso. Pelo fato de que todos os equipamentos necessitam de eletricidade para o seu funcionamento. Tanto a eletricidade que vai gerar sistemas de iluminação, até a eletricidade que vai alimentar complexos circuitos eletroeletrônicos digitais para coletagem de imagem e gravação, entre outros sistemas de microprocessamento de dados. Falando sobre eletricidade, em todas essas nossas videoaulas, abrangemos o átomo, desde a estrutura atômica, onde o seu núcleo é formado por próton e nêutron, e nas suas camadas de valência, os elétrons. Após isso, falamos sobre a força eletromotriz, ao qual damos o conceito dos condutores elétricos, que nada mais são do que os fios elétricos. Estes fios no seu interior estão estacionados eletricidade, ou a tal da energia chamada eletrostática. Essa por si, o seu próprio nome já o difere, estática, eletrostática, que são os elétrons que estão comumente parados no seu interior. Aplicando-se uma força na extremidade de um desses condutores ou desses fios elétricos, sabemos que de um lado A temos um polo positivo e de um lado B um polo negativo. E essa diferença de sinais, ao qual chamamos de diferença de potencial ou DDP, surge uma fórmula natural embreada na natureza, chamada de cargas constantes ou cargas em equilíbrio. Na natureza, tudo, absolutamente tudo, tem que ficar em equilíbrio. Por exemplo, se eu ligar duas caixas d'água e a elas colocar um cano na sua profundidade ou na sua base, no seu fundo, eu as interligar, encher a primeira caixa d'água até a boca, até a sua extremidade, esta água vai para a segunda caixa exatamente a metade, 50%. Se colocarmos essas duas caixas numa balança, com certeza a quantidade de líquido em massa, em peso e na própria medida litros ou mililitros estará equilibrada, estará perfeitamente equilibrada. Daí o primeiro processo de equilíbrio. Na condição elétrica ou eletrostática na natureza, é igual. Quando ocorre uma descarga elétrica, vulgarmente chamado de raio, né? Essa descarga elétrica nada mais é do que um equilíbrio natural elétrico que se encontra estacionado no ar, nos corpos, nas gotículas de água, nas nuvens. Então, quando essa nuvem, por exemplo, eletricamente carregada, uma carga muito alta ou em desequilíbrio, e passar por um ponto bem mais próximo, no caso um para-raio, uma árvore, uma haste pontiaguda, o que acontece? O elétron percebe que existe uma menor resistividade entre esses dois pontos, fazendo com que haja um equilíbrio, descarregando o excesso de carga que se encontra nessa nuvem ou no ar, naquele ponto de menor resistência, no caso, na ponta de uma haste. Repetindo, um para-raio, uma árvore, ou até uma pessoa numa praia ou num campo de futebol, caminhando. É o ponto onde tem menos resistência e ali e haverá essa descarga elétrica. Então, sabemos que para que exista esse fluxo elétrico, tem que ter uma força empurrando o fluxo elétrico. Essa força é chamada de diferença de potencial. Um lugar com mais, um lugar com menos, ou um lugar com uma carga muito positiva e um outro lugar com uma carga não tão positiva, ou um lugar com uma carga muito negativa e uma outra extremidade ou um outro local com uma carga menos negativa. Então a tendência é haver esse equilíbrio. Esse equilíbrio ou essa força eletromotriz que impulsiona esses elétrons, essa DDP, é dada por volts ou tensão elétrica. E esse fluxo de elétrons é dado por ampere ou corrente elétrica. Unidade de medida dessa corrente elétrica, ampere. Unidade de medida dessa força, dessa tensão, é volts. Ok? Explicado tensão elétrica e corrente elétrica nesse primeiro podcast.